Rap com a força de um trem. Vamos que vamos. Rap com a força de um trem. Vamos que vamos, que o som não pode parar. É a maloca que domina os pés, ela fica no chão. O trem da vida tem pressa, impregnece os pés. Com a força de um trem. Deus aqui é o maquinista. Com a força de um trem.